Bom dia, pessoal, amigos, amigas, queridos, gente que inclusive eu não conheço, mas que eu tenho sabido que tem ouvido esses nossos comentários diários. Eu acho que hoje a gente abre uma semana para um aspecto absolutamente central e importante para quem ainda pensa que espiritualidade ou que vida com Deus seja alguma coisa separada da vida diária. Uma das coisas que mais me fascina no Evangelho é exatamente o fato de que gasta-se muito pouco tempo com aquilo que não é palpável. Eu estava aqui agora com a Giovana, e a Giovana está empolgada na leitura do livro de filosofia dela, e ela estava comentando sobre Platão. E como Platão, o livro define. Como é que o livro define para você mesmo, Giovana, o que você acabou de falar? Platão se preocupava com o quê? Preocupava com o eterno imutável. Platão se importava com o eterno e imutável. E eterno e imutável, na concepção de Platão, era aquilo que vivia no campo das ideias, aquilo que vivia fora desse mundo, aquilo que não tocava o chão, aquilo que não dizia respeito às relações. E por que Platão só pensava em nessas coisas eternas e imutáveis que não tocavam o chão, as relações humanas, o dia a dia, a calçada, a rua, as pessoas? Obviamente ele vai desenvolver um conceito de amor que é traduzido pela palavra eros e que é a busca daquilo que lhe dá prazer. O único objetivo da vida de Platão, e a gente vive uma sociedade absolutamente platônica, é fazer aquilo que lhe dá prazer. Ao contrário, quando a gente vai para a fé cristã, ela ultrapassa o próprio Aristóteles com aquela coisa dele de achar o seu lugar no universo, e Aristóteles, ao contrário de Platão, ele está preocupado com aquilo que tem concretude, aquilo que existe, aquilo que é tangível, aquilo que é visível. Mas ele acha que isso tem o seu lugar certo no universo. Então, o teu lugar é achar o teu cantinho exato onde no esquema perfeito do universo você já estava previsto que ia ficar. Jesus ultrapassa tudo isso, diz o mundo é tangível, ao mesmo tempo o mundo tem coisas intangíveis que a gente não entende, não toca, não vê, e a Bíblia se ocupa dessas coisas, aí sei lá, uns 2 ou 3% da Bíblia, e a maior parte do tempo a Bíblia se preocupa com relações humanas reais, com relações com coisas reais, com o dia a dia das pessoas. E existe um desvio na teologia protestante que tende a fazer você pensar que não interessa o que você faça, interessa aquilo que você crê. E que aí você fica nessa de, bom, eu creio direitinho, eu creio certinho, de que Jesus é o Filho de Deus, que ele subiu na cruz, que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, que ele depois disso ficou 40 dias aqui entre os seus discípulos, subiu ao céu, mandou seu Espírito Santo, nós somos a parte dele. Bom, uma vez que eu crie nisso e que eu passei a anunciar essa declaração de fé, eu estou bem, eu estou com a vida garantida. E quando você vai ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia, ela vai dizer o contrário. Quem que vai entrar no santuário do Senhor? Quem que vai olhar o Senhor na face? Quem vai ter convivência com o Senhor? O Salmo 15 diz: quem tem as mãos puras, o coração limpo, que odeia a falsidade, que não faz intriga. O salmo é extremamente prático de hoje. Que não difama, que não faz mal ao seu semelhante, que não lança calúnia contra os seus próximos, que não rejeita aquele que merece honra e que realmente sabe discernir claramente quem é desprezível e colocá-lo na posição de desprezível, que mantém a palavra, mesmo quando sai prejudicado. Isso é tudo muito prático, isso não tem nada que ver com um mundo etéreo, idealizado, bonitinho, cor-de-rosa, de uma espiritualidade desencarnada, de fala mole. Esse blá blá blá, seja ele em que religião for, em que matriz religiosa seja, seja ela de matriz religiosa católica, seja ela espiritualista, seja ela protestante, seja o que for, todo esse blá blá blá que não tange as relações humanas na sua realidade, que admite que você viva, isso vai levar a uma dicotomia, uma esquizofrenia de vida que é absolutamente doente. Quando a gente vai para Deuteronômio, Quando Deus entra na terra, ele fala, cara, estabeleçam juízes, busquem a justiça, não tenham parcialidade, porque o suborno cega até os sábios. Então ele, sabe, coloca-se claramente contra qualquer forma de corrupção. E no fim fala, não fiquem erguendo postes sagrados e colunas sagradas. O que que ele está falando? Dos deuses da terra de Canaã. Ele está falando principalmente aqui de Astarote, que é uma das deuses da fertilidade, e que cria que uma boa colheita, que alguma coisa especial viria, porque você faria um culto à fertilidade, você derramaria coisas no chão, ou você faria um culto com prostituição ritual, ou qualquer outra justificativa dessas malucas que o ser humano adora inventar, e que não percebe uma relação direta de causa e efeito entre prosperidade, vida boa e as relações humanas, que são estabelecidas com justiça, que julgam com equidade. E Pedro, dando um reflexo disso lá no Novo Testamento, e já velhinho, já no fim da sua jornada, né, já um homem maduro na liderança, ele escreve um texto que é absolutamente prático. Ele fala: tem um mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E aí ele vai explicar como é que faz isso. Como é que faz isso? Não retribui mal com mal. Se foi ofendido, foi insultado, alguém pisou no seu calo, fez alguma coisa, faz o contrário, bendiga a pessoa. E aí tem uma dica aqui, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. A nossa herança é quando a gente tem o nosso nome bem falado. E falar bem do nome do outro é fundamental para que a gente tenha relações humildes, porque a gente sempre está sendo lembrado de quão bom é o outro, apesar do outro ser uma pessoa que em determinados momentos age de maneira infeliz ou age de maneira incorreta. Quem quiser viver uma vida feliz, ele fala, guarda sua língua do mal, guarda da falsidade, sabe, não tenha o coração duplo, afaste do mal e busque paz com perseverança. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Só quando a gente coloca a vida da gente na bigorna de uma vida coletiva, de uma vida compartilhada, de ter que se ver todo dia, olhar todo dia para a cara do outro, descobrir os defeitos inúmeros que o outro tem, é que a gente vê o nosso potencial para briga, para guerra, para discussão, para tudo. E a gente não consegue harmonizar os corações. Isso dá trabalho. E dá trabalho, e dá trabalho, e dá trabalho. Buscar paz é uma atitude de buscar com perseverança. Sabe por quê? Porque volta lá para o Salmo, os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos à sua oração. Nessa esquizofrenia da tradição protestante, o cara admite tudo, depois ele vai lá, ajoelha e ora e pede a Deus e acha que Deus tem a obrigação, porque ele crê direito, porque ele tem uma doutrina bem correta, porque ele tem uma ortodoxia, porque ele ainda tem um pensamento dualista entre bem e mal. Porque ele fica nessa situação de correção externa ou de declaração de que Deus tem a obrigação de atender a sua oração, de que Deus está ali como seu empregado. Os olhos do Senhor são sobre aqueles que têm um olhar justo nas relações, que buscam a paz, que bendizem quando são insultados, que realmente trabalham para viver bem e que têm um coração permanentemente arrependido quando se dá conta do mal que faz. E do pensamento ruim que tem em relação ao outro, da atitude ruim, da falta de paciência. Quer viver fácil? Assume Platão. Entendeu? Vive uma vida idealizada, se isola dos outros, não tanja ninguém, não conviva com ninguém, toca a sua vida sozinho, ganha seu dinheiro, faz as suas coisas sozinho, entendeu? Monte o seu mundo ideal e busque o máximo de prazer. Se por um período bastante curto, você vai viver bem. Mas a sua vida depois vai entrar numa crise existencial que alguns de nós já conhecem bem de longa data. Então, gente, buscar a paz é uma atitude diária. E essa semana, com a entrada desse salmo, a gente é chamado a refletir quem que vai ver o olho do Senhor. Quem tem as mãos limpas, o coração puro, que não vê, sabe, não age com falsidade, age com verdade. Porque no fim das contas, o evangelho que o Senhor nos chama é o evangelho da estrada, da rua, do dia a dia, da dificuldade e da realidade que 97% das pessoas do mundo têm que viver. A gente fica admirando como 3% do mundo vive. E isso não quer dizer absolutamente nada, porque isso é tão efêmero quanto qualquer coisa que a gente faça ou venha fazer. Então, gente, um bom dia para todos e que Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente manhã.